Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana em que você veja a mão de Deus favoravelmente agindo em teu favor, te livrando, te protegendo, trazendo a provisão que você necessita, trazendo aquilo que o seu coração deseja. Para isso, agrade ao Senhor. Quando você agrada a Deus, Deus te agrada. É uma via de mão dupla. Você se aproxima de Deus, a palavra de Deus diz: o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, e a bênção do Senhor vai te acolher, a bênção do Senhor vai te envolver, e você vai poder falar como Davi: eu tenho aproveitado, eu tenho desfrutado a bondade do Senhor na terra dos viventes. É glorioso, amados, você andar na presença de Deus, você poder desfrutar da bondade, da misericórdia de Deus, das bênçãos de Deus nas nossas vidas. É muito bom que você fique conosco nesse programa. Esse programa, se você sintonizou aí nesse rádio pela primeira vez, ele se chama Programa Caminho Santo. Nós temos o objetivo de falar do amor de Deus, da sua palavra, trazendo palavras de fé, palavras de esperança ao seu coração, palavras em que você vai saber que Deus é aquele que age em teu favor, porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia tem uma promessa no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no verso 47, onde diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará os seus inimigos nas vossas mãos. Você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus Todo-Poderoso. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder, e desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus amados irmãos. Deus eterno, o Senhor é o Deus de toda glória, de toda majestade, e nós queremos te pedir, Pai, que a tua unção, o teu poder se manifeste, Jesus, de uma maneira bendita e graciosa a todos que nos ouvem. Pai, levanta-te, Deus, no teu altar, no teu trono de glória, de verdade, de justiça. E, Deus, toda a causa que as pessoas, que os nossos ouvintes estão esperando a justiça, clamando pela tua verdade, Deus, que o Senhor manifeste, que o Senhor apura-te, Deus, para que a verdade, a justiça, seja manifestada. Deus, nós colocamos em nome de Jesus todos os pleitos do teu povo. Pai, aqueles que estão sendo perseguidos, humilhados, que o Senhor possa fortalecê-los, dando sabedoria, dando discernimento. E nós repreendemos, pelo poder que há sobre todo nome, toda a ardil das trevas, tudo aquilo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que as pessoas, Senhor, possam, de fato e de verdade, andar em comunhão, andar em santidade, crendo que todos aqueles que se derramam na tua presença, que se humilham diante do teu altar, no devido tempo, o Senhor exaltará. E agindo o Senhor, quem impedirá? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, e tudo aquilo que está pendente na sua vida, eu peço pela glória, misericórdia e poder de Deus, para que haja a provisão, a proteção e o consolo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Pelo que tens feito a mim, não merecido, mas provaste o teu amor sem fim. A Queridos irmãos, hoje eu quero falar ao seu coração da importância da palavra. Deus é um Deus relacional e pessoal, e a maior prova disso está na sua encarnação e na sua palavra. A mais profunda carta de amor é a Bíblia. Nela nós conhecemos os mandamentos, os preceitos, os estatutos, os juízos do nosso Senhor, bem como a própria vontade e o ser de Deus. A Bíblia, meus queridos, é o grande DNA do universo, é a bússola mais precisa, é o manual da salvação e da verdade, e todos os pensamentos e as intenções de coração devem passar pelo crivo da palavra, pois ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra, meus queridos, produz tantas coisas na nossa vida. Ela nos ensina, repreende, corrige, educa. Veja que o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. A palavra nos consola e vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, verso 50. Ela purifica. De que maneira o homem pode guardar puro o seu caminho? Observando-se a tua palavra. Salmo 119, verso 9. A palavra cura. A palavra alegra. A palavra nos protege. Diz o salmista: tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. A palavra ilumina, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra liberta, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra salva, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Pois a palavra de Deus, meu querido, ela é prazerosa. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. É boa. Sabemos que a lei de Deus é boa. Meus amados, nós poderíamos falar de muitas coisas. A palavra de Deus é proveitosa. A palavra de Deus é puríssima, é irrevogável. A palavra de Deus é majestosa. Ela é perfeita. Eu quero deixar esta palavra a você. Tenho constado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para os teus mandamentos. Meus amados, o quanto você tem lido a palavra de Deus, o quanto você tem estudado as Sagradas Escrituras, isso vai falar muito acerca do teu crescimento espiritual. Conforme a palavra de Deus, lance rede e será surpreendido pela graça generosa do nosso Senhor Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 8, a partir do verso 5. Quando a palavra de Deus diz: mas se tu buscares a Deus, seu Todo-Poderoso, você pedir misericórdia. Se você for puro e reto, ele sem demora vai despertar em teu favor, vai restaurar a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, parece ter sido pequeno, mas o teu último vai crescer sobremaneira. Então a palavra de Deus mostra aqui os passos que nós temos que ter para que a nossa sorte seja mudada. Mas se tu buscares a Deus, amados, no livro de Jeremias, capítulo 29, no verso 12, diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quantos de nós precisamos que Deus mude a nossa sorte? Precisamos que o nosso casamento seja restaurado. Aquele casamento que nós tínhamos esperança de, puxa, vai ser uma bênção, eu agora vou ter um companheiro, nós vamos crescer, nós vamos para frente, e no decorrer da caminhada as coisas começam a dar errado, as coisas não vão naquela direção que o nosso coração desejava, vem os filhos, vem os problemas, vem as dificuldades financeiras, muito trabalho, pouco resultado, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, ela não mente. Se nós buscarmos o Senhor, e buscar o Senhor é você colocar o seu coração, a sua alma, porque a palavra de Deus diz aqui: serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o seu coração não tenha aquela dúvida de: será que Deus está me ouvindo? Será que o Senhor vai me responder? Amados, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é puro. Nós falhamos, mas o Senhor não falha. No livro de Salmos, capítulo 18, o salmista se expressa de uma maneira esplêndida quando ele diz, olha que coisa maravilhosa, ele diz assim: com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Amados, a palavra de Deus, Deus é fiel. Se o Senhor promete que se nós buscarmos Ele, Ele vai se deixar achar, isso vai acontecer. E diz: se tu buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se você for puro e reto, não tem como você receber as bênçãos, você que anda na presença do Senhor, sem santidade. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que lhe buscam. Às vezes a pessoa pensa: ah, eu não preciso fazer nada para que Deus me abençoe. Amados, se você andar em santidade, a palavra de Deus diz que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E diz lá no Salmo 34, agrada ao Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. No Salmo 84, no verso 11, diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e bem nenhum sonega aos que andam retamente. Se você decidir andar em santidade, saiba que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Lá no livro de Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz que o Senhor abriria o seu bom tesouro, o céu, para derramar sobre nós todas as bênçãos. A gente seria abençoado na cidade, no campo, de dia e de noite, em toda e qualquer situação, a bênção do Senhor viria sobre as nossas vidas. Você quer ser feliz? O Salmo 41 mostra que a santidade é um dos alicerces das bênçãos de Deus. Depois você medite no Salmo 41, mas você buscando a Deus, pedindo misericórdia, sendo puro e reto, o que que ele faz, o que que promete? Jó, capítulo 8, verso 5, diz que ele sem demora. O sem demora, meus amados, significa coisa rápida. Significa que você não vai ficar durante muito tempo aí no sofrimento, clamando a Deus, falando, Senhor, está demorando. E diz a palavra de Deus que ele vai restaurar a justiça da tua morada. Qualquer que seja a situação em que você está enfrentando, problema no casamento, problema com os filhos, problema de relacionamento familiar, a palavra de Deus te garante. Ele vai restaurar a justiça da tua morada. E diz que o primeiro estado vai parecer ter sido pequeno. E uma outra tradução fala assim, o teu começo parecerá pouca coisa diante dos teus olhos, em função da grandeza que se seguirá. Deus, ele é fiel, amados. Quando eu comecei a alguns anos atrás, eu li esse versículo e falei, eu vou começar a cumprir esses princípios aqui e quero ver se esse trem aqui funciona, usei essa expressão. Amados, a minha vida mudou radicalmente. Eu era taxista, eu não tinha condições financeiras, eu vivia no aperto, eu vivia endividado e Deus mudou minha sorte, eu me casei, me tornei empresário, Deus me abençoou. Eu escrevi bem grande assim na minha Bíblia. Funciona. E funciona para toda e qualquer situação. Você pode ser uma pessoa que vivia no pecado. Se você se consertar, se você mudar de vida, a bênção virá na sua vida de uma maneira tremenda. No programa de amanhã, nós vamos mostrar para você a história de Raabe. Ela seguiu esses princípios que estão aqui na Bíblia. Raabe era uma prostituta e Deus mudou a sorte dela. Você pode ser o que for na sua vida, você vai ver que Deus é aquele que perdoa e muda a história. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Veja o que diz as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 7, verso 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A oração é um mistério e é uma grande bênção na vida de cada um de nós. Nada pode ser mais precioso, meu querido, do que esta promessa de Deus nos ouvir por meio de Jesus Cristo, quando nós, com coração sincero, com coração quebrantado e com fé, elevamos o nosso coração, o nosso sentimento na presença dEle. A oração é um mistério, meu amado, porque a gente não ora para informar absolutamente nada a Deus. Nós oramos, meu querido, para nos relacionar com Ele, para depositar a nossa fé e a nossa esperança, os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas intercessões diante dEle. Porque antes de a gente abrir a nossa boca, Deus já conhece toda a nossa vontade, Ele é onisciente. Mas a oração tem o poder de tocar o coração de Deus. E é o próprio Deus, Jesus Cristo, que diz, peçam, e lhe será dado. E esse pedir denota quem está no nosso coração. O pedir significa abrir o coração, abrir a alma para dizer aquilo que está dentro do seu coração. E quando nós estamos pedindo, nós estamos também nos conhecendo e nós estamos fazendo que o coração de Deus seja comovido ao nosso coração. Jesus diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Veja que autoridade tremenda e impactante. Pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Meus amados, acredite nisso. Deus é um Deus galardoador, ou seja, Ele presenteia, Ele premia, Ele honra aqueles que o honram, Ele traz honra àqueles que creem nele. E quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança na presença de Deus, nós seremos surpreendidos pela sua graça e pela sua bondade. O quanto você ora fala muito acerca da sua fé. Você pode entender e crer acerca da fé, mas se você ora pouco tempo por dia, isso está mostrando o tamanho da sua fé. O tamanho da sua fé, portanto, ela é demonstrada, dentre outras coisas, pelo quanto você ora. E nós temos que entender que existem muitos tipos de oração e muitos momentos que devemos orar. Nós devemos orar agradecendo, nós devemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, nós devemos orar pedindo a proteção, nós precisamos orar pedindo para que Deus não nos deixe cair em tentação, nós precisamos orar pedindo ao Senhor que nos tire do mal, nós precisamos orar pedindo que a glória de Deus se manifeste, que repreendendo todas as trevas, nós podemos orar para que o espírito das trevas seja expulso da vida de outras pessoas. Nós podemos orar em favor dos outros. Meus amados, nós podemos orar como um ato de adoração, de entrega, de renúncia, de desejo. Nós podemos orar pedindo uma orientação ao Senhor. Na realidade, nós podemos fazer qualquer coisa, desde que esteja alicerçado na palavra de Deus. A oração é um relacionamento íntimo e profundo com nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto você tem orado? E você pode fazer orações por horas, mas você pode também fazer uma oração de 5 segundos. O seu chefe te pede algo, você não sabe a resposta, como responder ou como agir. E no espírito você pode erguer o seu coração e dizer: Deus, me ajude, me dê graça, me dê sabedoria, e você será surpreendido o quanto Deus fará. Eu quero finalizar trazendo uma história em que um dia o meu filho, com seus 3 anos de idade, nós fomos levá-lo no oculista porque ele estava com um olho muito irritado, muito inflamado alguns dias. E aí nada de passar, e a gente percebeu que havia um cisquinho dentro do olho dele. Nós fomos ao médico, o médico examinou com todo cuidado e carinho e disse: olha, é algo simples, contudo, por ele ser uma criança, o procedimento se torna mais difícil. Nós precisamos fazer uma pequena raspagem com um alfinete ou uma agulha para tirar esse cisco, porque entrou no córnea e ela é côncava e não conseguimos tirar com algodão. E minha esposa falou: mas doutor, nós temos que tentar, porque a gente não quer sedá-lo e aquela coisa toda. E o doutor falou: não há jeito. E minha esposa valentemente falou: nós podemos orar, doutor? E aí ela pega, juntamente com o Theo e comigo, nós oramos, e aí o médico tenta fazer o procedimento, dizendo: olha, não vai dar certo, mas de toda forma ele tentou, e ele pegou um algodão, e eu segurei a cabecinha do Theo, e ele começou a se tremer, porque estava mexendo com seus olhos, e nos seus primeiros segundos, o Theo falou assim: papai do céu, me ajude. E quando ele falou isso, imediatamente aquele cisco saiu naquele cotonete, naquele algodão do médico. E o médico ficou surpreendido. Você pode fazer orações curtas, orações longas, você deve entender isso. Ore sem cessar e verás a glória de Deus. E eu te pergunto: o quanto você tem orado? Isso demonstra o quanto você crê em Deus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado mais uma vez pela tua audiência. Que Deus possa estar te fortalecendo. Que você, ao conhecer a palavra de Deus, você se desvie do mal, você se proteja. Que a bênção do Senhor te alcance. Uma das coisas que você tem que fazer é meditar na palavra de Deus o máximo que você conseguir. Josué capítulo 1, verso 8, ele diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, então serás bem-sucedido no que você realizar. Quando você medita na palavra de Deus, por exemplo, você lê aqui Provérbios capítulo 12, verso 14: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Você aprende que o que você fala tem valor, de que o que você fala tem peso espiritual, de aquilo que você fala pode vir tanto bem quanto mal sobre a sua vida. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida está no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então utilize bem sua língua. Eu tenho paz, eu tenho saúde, Deus vai me dar vitória, o Senhor é comigo, o Senhor vai me livrar, meus filhos são uma bênção, meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma mulher virtuosa. Fale sempre coisas boas. A morte e a vida estão no poder da língua. Nunca fale negativamente contra alguém, negativamente contra o que é seu. Não tenha palavras de fracasso na sua boca. Tenha palavras de sucesso, de vitória, de paz, de saúde. Tenha palavras de bênçãos. A sua boca, ela é um instrumento de Deus para te abençoar. E eu te abençoo com toda sorte de bênçãos, você ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Se Deus quiser. Caminho Santo. Meus amados, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Acesse o nosso site pregaçõesevangelicas.com.br. Escute, por exemplo, o Culto Brasil, que é retransmitido aos domingos, ao vivo, e que deixamos na rádio para você ouvir a qualquer hora. E deixo o último salmo ao seu coração, o Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Deus te abençoe e até amanhã em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.